Você, de qualquer parte do Brasil, das grandes, das pequenas cidades, abençoe, Senhor, hoje, o feriado e sempre. Escute esse milagre que Deus fez na vida, desse testemunho que foi partilhado. Inclusive, eu quero estimular você que escuta a Hora da Misericórdia. Ligue 0-operadora-41-8401-0909. Fala devagar. 0-operadora-41-8401-0909, dígito 2, qualquer hora do dia ou da noite. Você liga, é uma plataforma, você escuta como uma secretária eletrônica, e no dígito 2 você deixa seu testemunho. Conte os milagres de uma graça recebida. Tem que ser graça testemunhada, como essa que vamos ouvir agora. Eu sou Maria Ângela, de Patrocínio, Minas Gerais. Padre, eu tenho um filho de 18 anos que bebe alcoólico, bebe, padre. No Natal me disse, Ângela, o seu filho está bebendo que nem banho tomou para dormir. Na hora do texto da misericórdia, padre Reginaldo, eu ajoelhei e disse, eu tenho fé em Deus no menino Jesus, que meu filho vai ser curado. Isso. Padre, como foi dia 27 de dezembro, o meu filho não está bebendo mais, padre. Amém. Eu só tenho que louvar e agradecer. Eu sou a Mariângela de Patrocínio. Ouço o senhor pela rádio Rainha da Paz. Padre, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com o senhor. Amém. Amém. Um abraço. Patrocínio, Minas Gerais. Essa hora da misericórdia que é muito forte. Porque é a hora que você se sintoniza a esse Cristo que teve seu lado transpassado pela lança, de onde saiu a água e sangue. E é nessa hora da misericórdia que nós escutamos o evangelho do dia. Não é só escutar, é rezar. Então, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai ao mais íntimo. Lucas 11, 35, 13. Lucas 11, 35, 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus acrescentou: imaginai que um só de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los ao seu amigo, vai levantar por causa de sua impertinência. Portanto, eu digo, pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. E a quem bate, a porta se abrirá. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, eu vos digo, e eu quero ficar nesse miolo do texto, pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei, a porta vos será aberta. Eu quero que nesse momento você diga: Jesus, Jesus misericordioso, nessa hora da misericórdia, eu faço o que pediste. Foram tuas as palavras que deveríamos pedir, então nós estamos aqui. Eu estou aqui pedindo, Jesus, escute o meu clamor. Jesus, dissestes, batei e a porta vos será aberta, então estou aqui batendo no teu coração. Derrame graça, Senhor. Derrame bênçãos. Jesus, eu estou aqui pedindo ao teu coração, de onde jorrou água e sangue, faça jorrar rios de misericórdia sobre a minha família. Sim, Senhor, esses raios que curam, que purificam, que incendeiam nossa alma. Curai, Senhor, as feridas da alma. Curai, Senhor, as feridas da alma. Curai, Senhor, as feridas da alma. Eu confio, Jesus, nessa hora da misericórdia. E você que está me acompanhando, onde quer que esteja, numa metrópole, numa mega cidade, ou no sítio, eu confio, Senhor. Eu espero, Senhor. Eu sei, Senhor, que para os homens isso é impossível. Eu sei, Senhor, que as portas se fecham para o mundo. Mas na tua misericórdia, eu sei que não. Jesus, eu me apego nessa palavra na minha tribulação. Eu me apego nesta palavra nas minhas labutas. Eu estou aqui pedindo, implorando, clamando a tua misericórdia. Amado Jesus, não me deixe desvalido. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que celebramos amanhã, por intercessão da padroeira do Brasil, Mãe Aparecida, peça a teu filho por nós. Derrame raios que curam, esses raios que incendeiam a nossa fé e purifica o nosso pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água. Abençoe, Senhor, as fotos. Abençoe, Senhor, os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus, paz e luz.